Itapuã. Eu não sei de onde veio Marina, nem tão pouco até onde vai. Só sei que é um tal de mexe-mexe, eu vou te ensinar como se faz. Te joga nos meus braços, no teu colo eu vou cair. Assim com carinho, agarradinho pra eu sentir. Agora já passa um pouquinho, pra que eu possa te girar. E na pontinha do pé, deixa a saia subir, deixa a saia rodar. Vocês, um cara que eu conheci, que só namora com um broto no portão, mão na mão, pra não ter complicação. Ele acha a bichita de uma legal, e se assusta quando ouve um palavrão, e só vê mulher nua na TV. Ele garante que sabe beijar. Não canta uma lambada, só balsa de sal, é um tripe de galocha, mentira o astral, ele é demais, mais, mais, ele é fingido, tem juramento de castidade pro seu amor, e além de tudo, pediu sua mão e ela negou, quando vê mulher, ele fica doido, quando vê na sua Itapuã, o nosso clima de festa. Pra você um bom dia. Me chama que eu vou, Magal. Itapuã. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu tom se espalha na pele fazendo suar. Seu

Minutos no nosso clima de festa. Hoje é dia 1 de abril de 1990. Bom dia! Seria bom se todo mundo pudesse entender o lado bom que a vida tem pra oferecer. Querer paz e amor, ter força e crescer. E um domingo com mais condição de sorrir. Eu não sou broxa, que quero matar broxa pra lambadear. Fazer meus filhos depois poder brigar. Procurar quem de festa da Itapuã, o Andarilho. Agora 26 minutos na sua Itapuã, o nosso clima de festa que vai até as 2 horas. Pra você um bom dia, a Docica Beto Barbosa. Tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Tá aqui, tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Oi, adocica meu amor, adocica. Adocica meu amor, a minha vida. Oi, adocica meu amor, adocica. Adocica meu amor. Da lua, luanda, encanta os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Oi, bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando oi. Adocica meu amor, adocica. Adocica meu amor, a minha vida. Prazer, me faz gato e sapato, me dá mais prazer. Morena, doce e gostoso, magia do meu prazer. Me faz gato e sapato, me dá mais prazer. Oi, adocica meu amor, adocica. Adocica meu amor, a minha vida. Oi, adocica meu amor, adocica. Ponto, daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais pra você. A esperança é a última que morre. O Hospital do Câncer precisa da sua ajuda. Contribua com o que você puder. Conta 1 milhão econômico. Los Catedrásticos voltam a cartaz com a novíssima poesia baiana. Um recital de letras como Abre a Rodinha, Faraó, Quirica na Buçanha e muitas outras. De 28 de março a 8 de abril, quarta a sexta, 21 horas. Sábado e domingo, 23 horas. Teatro Santo Antônio. Imperdível. Fale do seu problema. Alô, plantão da fraternidade. Alô, eu gostaria. Ouça uma palavra amiga. Plantão da fraternidade. Ligue 248-6333, 248-1485. 24 horas ouvindo você com o coração. Ok, já estamos de volta. Aqui. Olá você, bom dia. Até às 3 da manhã aqui na ZYC 295, 97,5 digital baiana, como você. 24 horas ao seu lado. É clima de festa, é ou não é? Uma e um na Itapuã. Chiclete com banana, pra brincar de vida. Bora pra brincar. Vamos embora pra brincar. 89 na sua Itapuã. Já vou, neném. Tira o carro da garagem, minha filha. Será possível? Oxi. Minha filha, bota a chave na ignição. Vamos embora. Ela ainda não tinha automóvel quando eu comecei a namorar. Depois, tudo melhorou. Ganhou dinheiro e comprou um gol. Ele é bonitinho e todo pretinho, feito na medida pra nós dois. E todo dia ela me chama com jeitinho. Vem cá, benzinho, e entra em meu bolsinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No meu não. No seu gozinho. Não. No seu gozinho. E eu deixo? Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. Eu? No seu gozinho. No seu gozinho. Fui jogar bola, machuquei meu pé. Aí então ela provou que é mulher. Cuidou de mim com muito carinho. O ortopedista me levou no seu gozinho. Tá, devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho, viu? No seu gozinho, menina, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. Eu, hein? No seu gozinho. No seu bolsinho. Não é o meu, não. Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho. Não tem álcool. No seu bolsinho. No seu bolsinho. Vamos lá. Ô, Salomão, aí, Petrolina. Tu brincou, tem? Tá certo, eu vou trocar os pneus pra passar aí, tá? Balança. Isso. E ô, minha filha, não faça isso com o velhinho, não. Ela ainda não tinha automóvel quando eu comecei a namorar. Depois, tudo melhorou. Ganhou dinheiro e comprou um gol. Ele é bonitinho e todo pretinho, feito na medida pra nós dois. E todo dia ela me chama com jeitinho. Vem cá, benzinho, e entre meu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. Menina, no seu gozinho, viu? No seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No dela. No seu gozinho. No meu não. No seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No dela. No seu gozinho. Ah. No seu gozinho. Vou jogar bola, machuquei meu pé. Aí então ela provou que é mulher, cuidou de mim com muito carinho. O ortopedista me levou no seu gozinho, menina. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. Ai, no seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. Menina, em seu gozinho, viu? No seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu gozinho. No seu gozinho, no seu gozinho. Devagarinho eu vou entrar no seu bolsinho. No seu bolsinho, no seu bolsinho. Ô, minha filha, passa a marcha, se raspar. Vai a ladeira. Tira a mão da ignição, filho. Quer pegar no carburador, quer? Itapuã FM. Itapuã FM. Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu tom se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. sinto por dentro, te levo na palma da mão. Te toco no centro, te abro tesão. Brincando, pulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. Itapuã. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. Então você é pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Para você um bom dia. Daqui a pouquinho, às 2 horas, começa o nosso programa Relax. Para você relaxar, é claro. A Lua e o Mar, Moraes e Pepeu. Bye. faltando 16 para as duas e o nosso clima de festa. É o Barramalho ao vivo, ouro puro. We'll be right back.